mas o sangue de Jesus é sobre mim. Quando dobro os meus joelhos e me ponho em oração, é despedaçada toda maldição. Há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue derramado lá na cruz. Há poder no sangue, há poder. Quando estou sendo provado, quase a ponto de parar, clamo sangue e prossigo a caminhar. Quando a tentação me cerca e quer me fazer cair, meu escudo é o sangue carmesim. Há poder no sangue, há poder no sangue, poder no sangue derramado lá na cruz. Há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no santo sangue de Jesus. Quando estou sendo provado, quase a ponto de parar, clamo sangue e prossigo a caminhar. Quando a tentação me